peguei foi uma régua pra poder traçar a meta. E no primeiro traço eu já tava escrevendo relação parcial entre a caneta e o poeta. Cada linha que traço sigo aqui me descrevendo. Criança eu chorei por medo do céu não existir. Crescendo percebi que o inferno é real. Tristeza hoje não pode me fazer desistir. Tatuagem da vida com agulha mais brutal. Ainda tenho ódio, a tortura, a inveja, a loucura, a maldade, a arrogância, o terror, a fissura. Doenças de humanos com a mente envenenada. Meus restos são antídotos proporcionando cura. E quando era menor eu queria ter 19, mas quando eu fiz 18 fui pensar melhor depois. Agora já não posso queimar o meu tempo à toa. E com 14 eu só pensava em não queimar o Play 2. Eu vi que as promessas são conversas de esperança. Notei o ser humano engolindo o próprio ego. Sei que a fidelidade namorava confiança. Quem carrega a cruz não pode ter medo do céu. Eu corro pelos meus atrás de algo que faça essa correria um dia valer a pena. Acerto contas com o tempo, ainda não tô pronto, tento não ter problemas, yeah. O conto e o dilema de um conto e o poema clichê. A clara e a gema são como o mal e a cena de ver. Algema e o ato prisão. E por que tão pequena visão? É o que somos, ser humanos de pequena visão. Indivíduos de pequena visão, sociedade de pequena visão. A verdade traz essa sensação, somos todos de pequena visão. Quando menino eu já quis ser o argentino, tchê. Nem sei dizer o que eu tanto vi no tchê. Talvez o sonhador e não o assassino, tchê. Mas hoje eu só quero ser Augusto de Campos, não Augusto Pinochet. Aprendi que nenhum ideal, seja qual for, pode se sobrepor sobre a nossa liberdade. Nunca quis ser ariano puro, mas ariano Suassuna, na sua mais pura autenticidade. Cresci sonhando em ser herói como Chapolin. Hoje crianças chapam, sonhando em ser Chapo. Sim, por isso que eu não chapo, ouvidos eu não tapo. E se tiver que dar o papo, eu não posso deixar pro fim. É meu dever e disso eu não escapo, fi. Não dá pra escapulir, não sou um capo lá de Nápoles, mas não engulo sapo, fi. E aprendi ouvindo parte um Kamal e Paulo Napoli. Filosofia pra que a gente cante, tipo Emmanuel. Rap salva vidas, merecia um Nobel. Transforma o moleque em príncipe sem precisar ser Maquiavel. Meu pensador foi Gabriel, meu professor não foi Foucault, mas foi Michel. Simples assim, e nem preciso falar o street talk pra ganhar respeito. Eu faço do meu jeito e nunca precisei mudar pra ser aceito. A missão é mesmo inspirar pra que outro moleque faça mais bem feito. E se eu inspiro, é como resgatar alguém do último suspiro. Tô tipo Paulo César Pinheiro em cada verso que eu profiro. E ainda prefiro ouvir som de rap do que som de tiro. Irmão, pais e professores hoje me agradecem por incentivar o estudo pros moleques. Eu digo que um dia fui um deles, então agradeça diretamente ao rap, diretamente ao rap. Pra chegar até aqui eu muito sofri, mas eu fiz tanto freestyle que hoje eu sofri. Você não quis me seguir, então fui sentir. Não adianta só ouvir, cê tem que sentir. Pra chegar até aqui eu muito sofri, mas eu fiz tanto freestyle que hoje eu sofri. Você não quis me seguir, então fui sentir. Não adianta só ouvir, cê tem que sentir.